repente a gente se sentia perdido. Numa estrada cheia de curvas, sem sinais, a gente não sabia pra onde ir. De repente apareceu na nossa frente uma placa que indicava direita. Pelo fim a gente encontrou algo estranho, não deixou o nosso carro seguir.